mãe, fique esperta com esse boca de radar que é vacilante, tô avisando a você. Pra não dar mole a esse boca de radar que é vacilante, ele foi na delega Cagueta, onde o linha de frente maluco flagrante vomitou bonitinho pro doutor delegado, onde o linha de frente maluco flagrante. O pilantrus que ele vive rondando na jurisdição se apresentou como um evangelista, mas este vigarista é um tremendo espião. O salafrário na segunda-feira tomou um fla-flu de bandeja entregando o mapa do morro e a saída estratégica lá da Zona Sul. O sarapirongo está dando adoidado, da Barra da Tijuca até o Caju, de Barão de Mauá até Saracuruna, da Central do Brasil até Nova Iguaçu. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. É que esse safado pega que nem pode, merece um sacode pra ele aprender. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. Este filho do Judas pega que nem pode, passa o rodo nele pra ele aprender. Malandragem, fique esperta com esse boca de radar que é vacilante, tô avisando a você. Pra não dar mole a esse boca de radar que é vacilante, ele foi na delega Cagueta, onde o linha de frente maloca o flagrante vomitou bonitinho pro doutor delegado, onde o linha de frente maloca o flagrante. O pilantrus que ele vive rondando na jurisdição se apresentou como evangelista, mas esse vigarista é um tremendo espião. O salafrário na segunda-feira tomou um fla-flu de bandeja entregando o mapa do morro e a saída estratégica lá da Zona Sul. O sarapirongo está dando adoidado, da Barra da Tijuca até o Caju, de Barão de Mauá até Saracuruna, da Central do Brasil até Nova Iguaçu. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. Safado berra que nem pode, merece um sacode pra ele aprender. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. Este filho do Judas berra que nem pode, passa o rodo nele pra ele aprender. Pega esse canal, segura ele, pra todo mundo ver. É que esse safado berra que nem pode, merece um sacode pra ele aprender. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. Pega, pega esse canalha, pega ele, pega, pega, pega pra ele aprender, maralha. Segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. É que esse safado berra que nem pode, merece um sacode pra ele aprender. E a massa gritava: segura ele, segura ele, pra todo mundo ver. Dá um sacode, né? O bambu pega. Pega, pega, pega. É que esse safado pega que nem pode.